é o amor entrando em seu coração. Pra curtir a dois, Banda Feras. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passe, não me deixe em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pode imaginar os sonhos que me deu. E tanta insegurança me deixou um adeus. Amei você sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu. O som do cassete. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. E a vida? E a vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, me calou o teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Um som do cassete. Pra toda essa galera bonita de Tavares, a nossa terra paraíba, grande paraíba. Banda Feras, a melhor banda de baile do Brasil. Ao vivaço pra vocês. Amei você sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel, fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. Eu sou um cassete. E a vida continua. Uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, me calou o teu olhar tão frio. A beleza do teu rosto esconde um coração vazio.